Meio-dia, anjos do leste do oeste que me guia. Entrei no meu carro, peguei a trilha. Cena que cê vê, chapa, não acredita. A puta lá do fake dando ideia na malícia, fazendo as intrigas, falou da maioria. Raposa tá solta, destruí sua família. Mas no pente tem 30, verme não fala, não. Porque o lobo tá querendo a sua alma. Monteia, rasteia, fake internet, dão cabeça na ceia. Clica os moleque, ferve, deixa derreter. Pé na giratória, manda se foder. Cusão, eu tô vendo, a cena é louca, cê sabe. Se nós trombar em qualquer lugar, sem massagem, mentiu pro mundo, é fácil enganar quem é desavisado. Escreve aqui, vende história do outro lado. Bem no fundo, cê quer fazer o que eu fiz. Com seu teclado e avatar de Matrix, arruma nada. Eu sei de tudo, de onde cê veio. Ovelha negra infiltrada no meio. Não vejo a diferença entre mão de obra escrava e lenda que entra no estúdio pra gravar de graça. Patife faz lobby na cena pra fuder o irmão. Cachê antecipado pra não pagar refeição. Cê cria no seu esquema, mas da quebrada cê corre. Personagem principal do seu fantástico mundo de pop. Faz a vida parecer pior e vende revolta, frustração, dor, desilusão em troca das notas. Fortificar quem correu, cê não fez honrar. Palavra não fez pagar. Quem deve não fez, no rap não fez. Oportunismo cê fez, intriga cê fez, chantagem cê fez. Cantar com ramelão na cena cê fez. Articulador, falador, mas não te trombo na rua. Pros moleque herói da net, eu tô ligado na sua. Era sinistra, maldita seja a globalização. Safado, mentiroso, vulgo Zé Revolução. Minhas ambulante, armonteia, rasteia. Fake internet, dão cabeça na ceia. Clica os moleque, ferve, deixa derreter. Pé na giratória, manda se foder. Cão, quem riu, mentiroso. Intercoroso, postura, dá nojo. Passa régua, papa légua, sai da frente. Vários coiote, arma bote, mostra os dentes. Tá na mente, cê me entende? Troquei os pente, só serpente. Raposagem, bumerangue, vai e volta. MB, pé na porta, conta as notas. Cê revolta a nossa cota, treino trilho. Glória cai, paz, já estomou tiro. Às vezes eu falo um e quero que o mundo se foda. Nas ruas me criei e já vi muitas coisas. Desde 99 tô fechado nessa porra. Faço morro, vida louca. Às vezes eu falo um e quero que o mundo se foda. Nas ruas me criei e já vi muitas coisas. Desde 99 fechado nessa porra, faço morro, vida louca.